Amém. Amados irmãos e irmãs, nós vivemos uma história, nós como humanidade. A história está se desenrolando e acontecendo. Não sabemos até quando neste mundo, nesta condição em que ele está. Mas ao longo da história da humanidade, há diversas épocas, tempos que são marcados por características dominantes daquela época, que influenciam toda uma sociedade. E essas épocas, por terem essas marcas, por terem essa influência, elas ficam conhecidas, né? Como, por exemplo, nós saímos daquela era, aquela época que era chamada de modernidade, porque tinha as suas características. E nós hoje, irmãos, como seres humanos, nós vivemos numa época que muitos dos estudiosos vão chamar de pós-modernidade, ou alguns outros vão chamar de modernidade tardia. Enfim, nós vivemos numa época diferente do que se vivia na modernidade. O pensamento é outro que impera, o pensamento que influencia é outro, diferente da modernidade, é até uma resposta à modernidade. Nós temos que entender o nosso tempo, nós temos que entender a nossa época. Aliás, nós vivemos neste tempo, não tem como voltar no tempo ou adiantar. Nós estamos nesse tempo, temos que fazer diferença nesse tempo e lutar contra as artimanhas deste tempo. Uma das grandes marcas, ou duas das grandes marcas deste tempo, é aquilo que nós chamamos de relativismo e também o pluralismo. E há várias outras marcas também, eu não quero fazer uma exposição da pós-modernidade. Essas características, irmãos, elas culminam, relativismo, pluralismo e outras mais, elas culminam num individualismo egocêntrico. O ego das pessoas está cada vez mais elevado, está sendo elevado pela cultura. As pessoas são cada vez mais individualistas, as pessoas pensam cada vez mais nelas mesmas e os outros que se virem. Nosso pensamento, a nossa época, tem influenciado a sociedade desta maneira. E este individualismo egocêntrico, ele culmina numa falta de submissão. Essa época não gosta da ideia de autoridade. Tudo que é autoridade é antagônico ao que eles pensam, é opressor. Por isso que eles atacam a ideia de um pai que é o cabeça do lar, por exemplo, ou de um governo que impõe regras, leis sobre uma sociedade. Tudo isso, para eles, é algo repugnante para essa época, que nós, muitas vezes, somos influenciados por ela. E uma outra ideia que é rechaçada por esse tempo é a ideia de compromisso. É a ideia de compromisso. Não é à toa que nós vemos nos nossos dias que muitos jovens preferem não casar, acabam morando junto, vão para a mesma casa, mas preferem não casar para não assinar um papel onde ali ele tem compromisso. Ele vai ter que, com a sua assinatura, cumprir os seus compromissos. E coisas mais, irmãos, nós podemos ver diversas coisas, poderíamos citar diversos exemplos que mostram que vivemos numa época onde as pessoas não querem compromisso. Um dia desse fui conversar com um jovem que está namorando e eu fui perguntar o que ele achava de casamento, o que ele pensava sobre casamento. Sabe o que ele me respondeu? Eu não penso sobre isso. Ele não quer compromisso. Ele está namorando por outros motivos, mas compromisso passa longe. Nós temos que estar de olho, porque mesmo como cristãos, nós somos influenciados por esse tempo e é sutil. Esse pensamento, essa filosofia que vai tomando a nossa mente e, sem perceber, nós vamos praticando essas influências, essas características. Mas como cristãos, irmãos, como cristãos, nós não podemos ser levados e influenciados pelo nosso tempo naquilo que é pecaminoso, naquilo que é antibíblico. E a Bíblia, inclusive, fala para nós que nós somos um povo que tem compromisso. Nós somos um povo que chancelamos um compromisso. Nós somos um povo que fizemos um compromisso com o Senhor e temos compromisso uns com os outros. Nós não somos descompromissados. Eu sei que tem muito crente por aí que é influenciado pelo nosso tempo, ele é avesso à ideia de institucionalização, avesso à prestação de contas, né? Aí que vão surgindo as ideias dos desigrejados, mas nós somos um povo que tem compromisso, sim. Isso é bíblico. Nós vamos ver algumas coisas sobre isso hoje. Mas a pergunta que eu faço é, qual deve ser a grande motivação que nos leva a abraçar esse compromisso? Qual deve ser a grande motivação que nos leva a abraçar esse compromisso? Irmãos, quão importante é entendermos aquilo que deve nos motivar a fazermos compromisso, sermos um povo que cumpre os seus compromissos como cristãos. E é aí que nós entramos no nosso texto. Irmãos, eu creio que esse texto que nós lemos, que nós vamos tratar hoje, ele dá fundamentação, bases para nós fazermos tudo aquilo que Deus requer de nós, inclusive cumprir os nossos compromissos como cristãos. Esse texto dá base para tudo o que nós fazemos. É com a motivação que esse texto apresenta que nós devemos fazer tudo o que fazemos, inclusive cumprir com os nossos compromissos. É por isso que nós vamos meditar hoje no seguinte tema: compromisso baseado no amor. Compromisso baseado no amor é o nosso tema. Quem gosta de anotar, anote aí. Compromisso baseado no amor. Irmãos, ninguém melhor do que o apóstolo João para falar de amor nas Escrituras. O apóstolo João, ele é conhecido como o discípulo do amor. É chamado também de o discípulo amado. E ele é chamado de o discípulo do amor porque ele é, dentre os escritores do Novo Testamento, aquele que mais toca nesse assunto. Eu não sei se vocês perceberam, enquanto líamos o texto, nessa pequena porção, quantas vezes ele falou sobre amor, sobre amar, sobre sermos amados. Às vezes parece até um pouco repetitivo, mas não é, quando a gente lê com atenção. Ele fala nessa carta muito sobre amor, ele fala nas outras cartas também, ele fala no seu evangelho muito sobre amor, por isso ele é conhecido como discípulo do amor. Além de ser aquele que provavelmente é o chamado discípulo amado do Senhor Jesus. Esse é João, irmãos. Um dos seus propósitos, quando ele escreve essa carta, que nós estamos com ela aqui aberta diante de nós, essa primeira carta que ele escreveu, um dos seus grandes propósitos é incentivar os cristãos a um estilo de vida apropriado, baseado no amor. Como vocês devem viver, irmãos? Olhem para a carta de João. Como os cristãos naquela época deveriam viver? Eles tinham a carta de João para dizer como eles deviam viver na sociedade, moralmente, como eles deviam viver, e fundamentados na doutrina correta. É o que João vai tratar na sua carta. Além disso, ele mostra que receber a salvação, entendam bem, receber a salvação resulta em uma vida reta, e especialmente em amor pelos companheiros cristãos. Aqueles que são salvos, em outras palavras, eles vivem em retidão, buscam viver em retidão. Isso não quer dizer que não vamos deslizar e pecar. Louvado seja Deus que ele mesmo fala que temos advogado junto ao Pai. O apóstolo João diz isso para a gente. Mas nós vamos buscar viver vida reta e uma vida em amor, em compromisso com os nossos companheiros cristãos. Nós, uns com os outros, nós devemos ter esse compromisso. E João vai falar sobre isso também. Irmãos, diante dessa introdução, diante dessas verdades que João trata, diante da tratativa do amor que é bem enfatizado, nesse texto especificamente, versículos 19, 20 e 21, nós mostraremos as bases para o compromisso a partir do amor em duas verdades. Em primeiro lugar, o amor de Deus. João vai falar desse amor de Deus. Nós vamos trabalhar um pouco sobre esse amor de Deus no verso 19. Nos versos 20 e 21, ele vai falar sobre o amor aos nossos irmãos. Ok? Duas partes, o amor de Deus e o amor aos nossos irmãos. Então, vamos ver, em primeiro lugar, o que ele fala sobre o amor de Deus. Por favor, leiam mais uma vez, em uma só voz, o verso 19. 1, 2, 3, podem ler. Amém, louvado seja Deus. Irmãos, olha só que preciosidade nós temos aqui. O apóstolo João, ele diz que os cristãos amam. Nós, como cristãos, ele está se incluindo, ele está escrevendo para cristãos, ele está se incluindo, e isso serve para nós hoje. O cristão é um povo que ama. Nós somos o povo do amor. Mas o que ele vai dizer aqui é que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Sim, nós amamos, mas nós jamais podemos esquecer que nós amamos porque fomos amados. Ele nos amou primeiro e o nosso amor é uma resposta ao amor de Deus. O amor que nós temos, o amor por Deus, o amor ao próximo, ele é um resultado, uma evidência do amor de Deus por nós. É o que o texto diz para nós, é o que João está dizendo. John Stott, irmãos, comentando esse texto, ele diz que a grande característica do cristão não é nem mesmo o temor, não é nem mesmo o temor, mas o amor. A grande característica do cristão é o amor. E ele ainda diz que todo verdadeiro amor é uma resposta à iniciativa de Deus. Se Deus iniciou esse movimento, ele nos amou verdadeiramente, ele veio ao nosso encontro, ele mudou o nosso interior, transformou o nosso coração, a evidência de que ele fez isso é que nós vamos amar. Perguntinha que surge diante dessa verdade. Você ama? As pessoas podem olhar para você e dizer, fulano é uma pessoa marcada pelo amor. Essa é uma grande característica dele. Ele é uma pessoa que ama. Entendam bem, irmãos, entendam bem. Amor nas Escrituras não é a mesma coisa que o amor que o mundo tem pregado por aí, que os filmes têm pregado, que as novelas, os seriados têm pregado, que os telejornais têm pregado. Não é isso que é amor. Sabe quem é amor? Quem é personificado como sendo amor? É o próprio Deus. Se nós queremos entender de fato o que é o amor, olhemos para Deus, olhemos para as suas ações, porque muito mais do que meros sentimentos, e o pastor Robson já falou isso, e várias vezes nós já falamos isso aqui, o amor é ação, o amor tem a ver com obediência, o amor tem a ver com fazer, com realizar, é assim que o amor é evidenciado. E esse texto, inclusive, ele vai falar para nós sobre esse amor que é o referencial para cada um de nós. Se você ainda não entendeu o que é o amor, olhe para Deus. E esse texto fala sobre isso para nós e nós vamos tentar destrinchar um pouquinho. Que amor é esse que as Escrituras falam, irmãos? Que amor é esse? Olha o que o texto diz. Vou repetir novamente. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe o que esse texto está dizendo? Que Deus, Ele amou. Deus, Ele amou. E eu diria para os irmãos que a manifestação suprema, irmão, suprema, mais elevada do amor de Deus se dá no ato dele enviar o seu filho, unigênito. O seu filho encarna e esse é um ato de humilhação. E essa foi uma decisão de Deus, do Deus triuno, de que o Deus filho encarnaria. E ali ele já começa a provar o seu amor por nós. Mas como se não bastasse, ele não simplesmente encarnou, o que já é uma grande demonstração de amor, mas ele encarnou com um propósito. Ele encarnou para morrer por nós, o seu povo. E aqui está a manifestação do amor de Deus. Olhem aí para o capítulo 4, um versículo que nós lemos, verso 9. Olha só o que o apóstolo João diz. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Sabe como é que Deus manifesta seu amor? João está repetindo o que eu já disse, ou eu estou repetindo o que João já disse. Foi enviar seu Filho unigênito, seu único filho, seu filho amado a esse mundo. Aí verso 10 ele diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, foi com esse propósito que o Senhor Jesus foi enviado, como propiciação. Ele veio para nos substituir, ele veio para morrer a nossa morte. Ele não simplesmente encarnou, mas ele veio para ser ultrajado, humilhado, morrer a morte mais humilhante que alguém já morreu. Ainda mais se tratando de quem morreu essa morte, o Rei da Glória, se fez homem e morreu a nossa morte. Aí está a manifestação do amor de Deus. Ele foi humilhado por suas criaturas. Ele foi cuspido. Fizeram chacota dele. Ele recebeu uma coroa de espinhos. Ele foi escarnecido. Ele foi morto, irmãos. Uma morte, um desprezo. E foi por mim, por você e por todos que são dele. Foi pelo seu povo que ele morreu. Essa morte. Ali Deus prova o seu amor para conosco. Ali está provado. É isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5:8, porque Deus prova, Deus evidencia, Deus manifesta, revela o seu amor com um ato, irmãos, é com um ato. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores quando ele morreu por nós. Não havia nada de bom em nós quando ele morreu por nós. João 3:16, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Entregou para ser morto, ele mesmo moeu o seu Filho, por amor de nós. Ele nos amou, irmãos, sendo nós pecadores, sendo nós rebeldes a ele, sendo nós malfeitores. Não foi olhando lá para o futuro e pensando, um dia fulano, ciclano vão ser bons, vão fazer atos bons e por isso eu vou salvar eles. Não foi. Foi sendo nós pecadores. Fomos, enquanto nós éramos rebeldes a ele e havíamos virado as costas para ele, desprezado ele como nosso Criador, como nosso sustentador e querendo ser nós deuses de nós mesmos. Já parou para pensar nisso? Para tentar entender um pouquinho mais disso, irmãos, pense aqui comigo. Você teria coragem de doar um rim? Há pessoas por aí que precisam da doação de um rim. E se você for pesquisar, você vai ver que é muito mais pessoas do que nós imaginamos. Pessoas precisam de rim. Para ter longevidade na vida, para ter perspectivas maiores, pessoas precisam de rim. A pergunta que eu faço é, você teria coragem de doar um rim? Se desse compatibilidade, certamente você pode encontrar alguém compatível. Você teria coragem de doar para um parente seu querido? Imagina uma pessoa que você ama muito. Você teria coragem de doar? Eu sei que não é simples assim, irmão. Eu imagino que a maioria está pensando. Talvez pense de cara, eu doaria sim, mas aí vai pensando em algumas questões, será que eu doaria mesmo? Se for um parente mais distante, talvez por um parente amado, muito querido, bem próximo, você fale, eu vou doar o meu rim. Mas e para um parente mais distante? Para um amigo, ou talvez para um conhecido. Você fica sabendo de um conhecido que você não vê, tem tempo e ele precisa de um rim. Você tem coragem de doar? Pode ser que por esse, talvez você até se anime, porque é um conhecido, antigo. E para um desconhecido? Alguém que você não conhece, mas você fica sabendo que tem uma pessoa precisando de um rim. Você tem coragem de ir lá e doar o seu rim? Talvez agora você comece a pensar, mas não, para esse de maneira nenhuma, eu nem conheço. Eu preciso cuidar dos meus ou algo assim. Por fim, eu queria te perguntar, você teria coragem de doar o rim para um bandido, um assassino, um malfeitor que ofendeu talvez um pai de família, que fez coisas horríveis contra ele, contra seus familiares, está preso, mas ele está precisando de um rim, você teria coragem de doar um rim para uma pessoa dessa? Você diria, não, ele merece mesmo, ele vai sofrer as consequências, até porque nós devemos clamar por justiça, ele deve pagar pelo seu pecado e ele não merece rim nenhum. Se um rim é difícil, quem dirá dar a vida? Quem aqui teria coragem de dar a vida por um malfeitor? Por alguém rebelde, que não respeita ninguém? Por alguém subordinado? Ah, irmãos, dificilmente alguém teria coragem. Eu queria dizer que foi justamente isso que Deus fez. Ele entregou o seu próprio filho por malfeitores. Talvez você pense aí, ah, meu pecado nem é tão grave assim, Luciano. Ah, nem quando eu ainda não era crente, meus pecados não eram tão graves. Quando você diz isso é porque você não está se lembrando contra quem você pecou. O menor dos nossos pecados, por termos pecado contra um Deus santíssimo, eterno, justo, ele nos faz merecedores de condenação. Porque o menor dos nossos pecados, ele revela um pecado muito maior, que é o nosso desejo de sermos Deus de nós mesmos. Quando nós não submetemos, nós estamos sendo rebeldes a Deus, estamos virando as costas a Ele, o nosso Criador. Esse foi o amor com que Deus nos amou. Ele enviou seu Filho para morrer numa cruz por assassinos, malfeitores, rebeldes, pecadores. Por mim, por você. Foi assim que Deus nos amou. Ah, irmãos, quando entendemos essa verdade, aí nós passamos a amar de verdade. Sem entender essa verdade, nós não conseguimos amar verdadeiramente. O amor é um mandamento. O próprio Senhor Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, mas quando eu entendo o que ele fez por mim, se torna leve, se torna prazeroso cumprir os seus mandamentos. É para ele que eu vou querer viver. Quando eu entendo o peso desse amor com que ele me amou, a profundidade desse amor, vai se tornar algo voluntário eu querer dar a minha vida por esse Deus também. Até porque ele deu a vida por mim, ele enviou o seu filho, e a vida eterna ninguém pode tirar de mim. Eu já sou dele, ele é meu, eu estarei com ele para todo sempre. Quando eu entendo essa verdade, irmãos, se torna prazeroso cumprir os mandamentos de Deus. E cumprindo os mandamentos de Deus, eu estou evidenciando, eu amo a esse Deus, eu entendi o amor com que ele me amou, e esse amor me motiva, me impulsiona a viver inteiramente para ele. Ah, irmãos, eu creio que nós precisamos meditar mais profundamente nesse amor. Esse amor deve nos constranger, esse amor deve nos mudar, nos moldar, nos fazer enxergar a vida de maneira diferente. Esse amor com que ele nos amou é um amor abnegado, onde ele não olhou para o seu próprio conforto, sendo Deus, ele veio a esse mundo e se humilhou. Quando eu olho para o amor dele, eu também tenho condições de amar. Quando eu creio, quando eu me apoio nesse amor, eu tenho também condições de amar. Me despi, viver não mais para mim mesmo, mas agora eu vivo para ele. Eu vivo para os irmãos, eu vivo para os outros, porque isso, esse é o verdadeiro amor. E diante disso, irmãos, para aplicarmos aqui para o nosso tema como igreja, eu queria dizer para os irmãos, eu sei que tem muita gente por aí que fala que é coisa de homem, foi o homem que inventou isso, mas membresia, nós aqui, fazemos parte da membresia desta igreja local, Igreja Presbiteriana do Guaradouro. Muitos, eu sei que outros não. Uns estão caminhando para isso, outros estão talvez aqui visitando e já tenham pensado nisso. Mas membresia não é coisa inventada pelo homem. Membresia foi o próprio Deus quem inventou. É bíblico a ideia de membresia, irmãos. É bíblico a ideia do sacramento do batismo, onde ali, quando você é batizado, você está testemunhando, está sendo selado diante das pessoas, oficializando o seu compromisso com a igreja do Senhor. Foi o Senhor Jesus que instituiu o batismo, não foi o homem. Não foi Constantino lá no século IV, não foi. Se vocês ouvirem isso por aí, é mentira. Olhe para as Escrituras, foi o próprio Senhor Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus quem trouxe a ideia de membresia lá em Mateus 18. Quando ele vai falando sobre aquela pessoa que te defraudou dentro da igreja, que pecou contra você, para você ir ao encontro dela e você tratar com ela. Ou se ela cometeu algum outro pecado, ainda que não seja contra você, vai lá tratar com ela, porque você tem compromisso com ela. Ela não está alheia, você não está alheia, vocês fazem parte do mesmo corpo. E aí ele diz que se ela não se arrepender, pegue testemunhas, leve até ela e exorte novamente. E se isso não acontecer, por fim, no verso 17, ele diz, leve à igreja, dize-o à igreja. O próprio Senhor Jesus quem disse isso, percebe a ideia de compromisso? Dize à igreja, se necessário for, essa pessoa vai ser excluída. Se ela vai ser excluída é porque ela fazia parte, vocês percebem a ideia de membresia, de compromisso uns com os outros? 1 Coríntios 5, 9 a 13, Paulo fala sobre não nos associarmos com impuros. E ele não está falando dos descrentes ou dos que não confessam ou professam a fé em Deus, ele está falando dos impuros que fazem parte de uma membresia. Pessoas que vivem os seus pecados e não se arrependem. Ele fala que com esses nós não devemos nem comer. Com um ímpio, olha só a profundidade disso. Com um ímpio, você deve comer. Sente a mesa, como o Senhor Jesus fez. Sentou à mesa com malfeitores. Seja sal e luz, pregue para eles. Agora, com aqueles que se dizem cristãos, que levantam a bandeira do cristianismo e vivem como se Deus não existisse. Esses que não se arrependem de maneira alguma, querem viver nos seus pecados, dão mau testemunho, o apóstolo Paulo vai dizer, com esses nem senteis à mesa. Exclua do meio do povo de Deus. Se traz a ideia de exclusão, porque os dois textos trazem a ideia de disciplina, é porque há nas Escrituras a ideia de membresia, a palavra inspirada. Nós somos membros do mesmo corpo. Nós vamos falar agorinha mais sobre isso. Mas nós somos um povo, irmãos, que temos compromisso. E sabe qual é a base para cumprirmos o compromisso como igreja, como membresia, como corpo, como família? É o amor com que Deus nos amou. Nós poderíamos falar de vários outros assuntos aqui relacionados a compromisso, mas essa é a essência do compromisso cristão. Olhem para o amor com que Deus nos amou e sinta prazer nesse compromisso. Foi esse Deus quem criou a ideia de liderança, irmãos. Foi esse Deus. Na sua palavra inspirada, nós vemos Paulo instruindo Tito, Timóteo, sobre como escolherem liderança no meio da igreja. Vocês percebem como não é coisa do homem, é coisa de Deus. É na sua palavra inspirada que se fala sobre liderança. Nós temos que, diferente dessa época, olhar para a nossa liderança, que Deus levanta no nosso meio, e enquanto submissas às Sagradas Escrituras, nós temos que estimar a nossa liderança. Nós temos que orar pela nossa liderança, nós temos que nos submeter à liderança que se submete à palavra do Senhor. Isso é bíblico. Por mais que você ouça as vozes neste mundo, que essa ideia de autoridade é uma maneira de oprimir pessoas, nós temos nas Escrituras, não caia nessas falácias. Olhe para as Escrituras e, por amar a Deus, cumpra o que Ele quer de nós na sua palavra. Hebreus 13, 17 fala sobre obedecer e submeter aos nossos guias. Aos nossos guias. Ele está falando aqui sobre a liderança que Deus coloca sobre nossas vidas. Isso é importante, irmãos. E é o amor de Deus o fundamento para esse nosso compromisso. Se não amarmos a Deus, se não tivermos sido amados por Ele, não entendermos o Seu amor e amarmos a Ele, vai ficar pesado essas verdades e esse compromisso. E a gente vai querer viver sem prestar contas para ninguém, sem prestar contas para o próprio Deus, sem submeter à Sua vontade revelada na Sua palavra. Mas em segundo lugar, irmãos, em segundo lugar, nós vemos o amor aos nossos irmãos expressado, relatado, evidenciado aqui no texto. Leiam, por favor, versos 20 e 21. 1, 2, 3, podem ler. Amém, louvado seja Deus. Irmãos, tendo entendido o amor de Deus por nós e agora amando, porque entendemos o seu amor, o amor com que Ele nos amou, quando nós somos alcançados por esse amor, nós vamos amar os irmãos também. Não somente a Deus, mas vamos amar os irmãos. Até porque Deus nos manda amarmos uns aos outros. Deus nos manda amarmos uns aos outros. Então a gente ama os outros, porque obedecemos a Deus, evidenciando o amor por Ele, mas amamos também porque é um mandamento para nós. O amor do cristão por Deus, irmãos, transborda em amor pelos irmãos. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, o seu amor por Deus vai transbordar em amor pelos irmãos. O amor pelos irmãos é a prova essencial do amor de Deus, é isso que João está dizendo aqui. Se alguém disser amar a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Aí ele continua, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem vê. É como se o amor aos irmãos fosse a prova real de que nós realmente amamos a Deus, de que nós verdadeiramente amamos a Deus. E ele usa o mais fácil E ele diz, se você não ama quem você vê, é mais fácil você amar quem você vê, que você pode, com ações, evidenciar esse amor. Se você não ama quem vê, como você vai amar quem não vê? Nós não vemos a Deus, nós cremos no nosso Deus, temos convicção do nosso Deus, conhecemos o nosso Deus, mas nós não vemos a Deus. É mais fácil amar a quem vê do que a quem não vê. E se nós amamos a quem nós não vemos, isso vai ser evidenciado no amor por quem vemos. É isso que o texto está dizendo para nós, é isso que o texto está mostrando para nós. Não adianta dizer o mais difícil se não vive o mais fácil. Não adianta. Pergunta que eu te faço, eu gosto de perguntas. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Imagino que a resposta da grande maioria é sim, eu amo a Deus. Essa é a minha resposta também. Eu amo a Deus. Mas eu faço uma segunda pergunta. Seu amor por seus irmãos revelam, evidenciam que de fato você ama a Deus? Irmãos, isso é muito sério. O que o texto está dizendo para nós é o seguinte, é a palavra de Deus para nós. Você pode dizer com seus lábios que você ama a Deus. Mas se você não está evidenciando isso aqui, com seus irmãos aqui, da sua igreja local, aqui no Guará 2, eu queria dizer, o texto está falando que você está mentindo. O texto está falando que você está mentindo. Isso deve ser evidenciado. Sei que pode parecer pesado dizer isso, mas é pesado mesmo. Foi pesado para mim enquanto eu li o texto e eu era confrontado. Eu tive que pedir perdão ao Senhor ao ler o texto e ser confrontado pelo texto. Se você está aqui e o texto está apontando o dedo para você e dizendo você é mentiroso, peça perdão ao Senhor. Peça perdão. Olhe para esse amor com que Ele te amou. Diga com seus lábios que o ama também, mas evidencie com sua vida, amando os seus irmãos. Não adianta, meus irmãos, só da boca para fora o Senhor conhece o nosso coração. Nós devemos amar uns aos outros. No verso 21, ele faz uma alusão. Olha só o que ele diz. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. O apóstolo João, ele está fazendo uma alusão ao ensino de Jesus, de que o maior mandamento deve estar junto com o segundo maior mandamento. Eles caminham juntos. Quando certa vez, isso está relatado em Mateus, capítulo 22, pergunta para o Senhor Jesus, qual é o maior dos mandamentos? O Senhor Jesus diz, o maior dos mandamentos é amar ao seu Deus, de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento. E o segundo maior mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os dois mandamentos, e João relembra isso e faz alusão a estes dois mandamentos que caminham junto. E estes dois mandamentos formam um só mandamento. É o mandamento de Deus para as nossas vidas. É o amor. É o amor. Não como o mundo diz, é importante enfatizar isso, mas o amor bíblico. Como diz John MacArthur, irmãos, este versículo 21 é o resumo de todo o capítulo. O tempo todo o apóstolo João vem falando sobre evidenciarmos o amor, permanecendo em Deus, amando o próximo. Faça isso e aquilo, ame o seu próximo, você vai estar amando a Deus, Deus vai estar em você, Deus vai permanecer em você, se você permanecer nele. E ele vem e fecha com esse versículo 21, e é um resumo. É um resumo. Seu amor a Deus é evidenciado pelo amor ao seu irmão. E esses dois mandamentos amam juntos. Ah, irmãos, fundamentados no amor de Deus, nós devemos amar uns aos outros. Talvez você pense, mas o irmão é difícil, Luciano. O Senhor Deus olhou para você. Você não era difícil, eu diria que você era impossível, não para ele. Ele enviou o seu filho para que você fosse transformado. Ele continua insistindo, porque mesmo transformado, você continua pecando contra ele. Ele continua insistindo com você. Insista com o seu irmão. Ame como Deus nos ama, irmãos. E nós vamos persistir uns com os outros. Vamos caminhar uns com os outros, vamos nos dedicar uns aos outros. Mas é preciso estar fundamentado nesse amor. Voltem aí para o verso 11, olha só o que o apóstolo João diz. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se Deus nos amou dessa maneira, a ponto de ser a propiciação pelos nossos pecados, enviar seu Filho para derramar o seu sangue, ser propiciação, olhemos para o seu amor e amemos uns aos outros, é o que ele está dizendo. Vocês percebem que o apóstolo João ele está lançando fundamento para praticarmos o amor uns com os outros? É o fundamento. É o que Cristo fez por nós, é o amor com que ele nos amou. E aí vai fazer sentido, irmãos, a ideia de sermos uma família. Aí vai fazer sentido a ideia de sermos um corpo. Enquanto não meditarmos e nos aprofundarmos no amor de Deus por nós, não vai fazer muito sentido. Vai ser mais fácil buscar o meu próprio conforto. Vai ser mais fácil cuidar de mim e, no máximo, da minha própria família. Porque muitas vezes nós não cuidamos nem mesmo da própria família por amor de nós mesmos. Mas quando eu entendo o amor de Deus, ai, irmãos, ai, esse movimento em direção ao outro, porque Deus se dirigiu a nós. É esse amor, irmãos, que deve nos levar ao compromisso. O amor de Deus e o amor uns pelos outros. A ação, o movimento em direção uns dos outros. Pense num casamento. Pense num casamento. Num casamento há uma relação de compromisso. Onde o esposo tem um compromisso firmado com sua esposa. A esposa tem um compromisso firmado com seu marido. Inclusive, eles fazem promessas. Quando casa, uns para os outros, promete amar, cuidar, se dedicar, estarem juntos na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Fazem promessas. Ah, irmãos, mas se não houver amor, não sustenta. Imagina se o amor fosse um sentimento. Imagina se esse compromisso fosse baseado em sentimentalismo, irmãos. Tem dia que eu estou chateado com Bela. Tem dia que Bela quer a minha cabeça. Imagina se fosse por sentimento. Ela se ira comigo. Eu me iro com ela. Às vezes, um está triste. O outro está mais chateado. Um está ranzinza. Essas coisas acontecem. Imagina se o nosso compromisso estivesse firmado nos nossos sentimentos, como esse mundo diz. Seja feliz, esse que é o importante. Se não está dando certo o casamento, separe. Vá ser feliz, não caia, isso é engano de Satanás. Que o nosso compromisso esteja firmado no amor. E eu só vou poder amar verdadeiramente quando eu entendo o amor com que eu fui amado por Deus. Esse é o nosso fundamento, irmãos. Em relação à igreja, irmãos, nós fizemos um compromisso. Quem é membro dessa igreja fez um compromisso formal aqui diante da igreja. Fez várias promessas para a igreja, disse que cumpriria com os seus deveres como pertencente à igreja. A igreja fez compromisso com quem veio aqui à frente. Nós fazemos esse compromisso, mas e na prática? Temos cumprido? Nós fazemos esse compromisso formal. Nós temos os nossos compromissos formais de estarmos juntos para adorar o nosso Deus como estamos aqui no dia do Senhor, porque Ele nos manda. E sendo mandamento dele, amando a ele, eu vou e cumpro o mandamento, nós nos reunimos. E não é cada um que escolhe o seu dia, é o dia do Senhor, porque tem a ideia do agrupamento, do ajuntamento. Eu tenho saudade de vocês quando eu não estou aqui na igreja, quando eu vou pregar em outra igreja. Já está me dando saudade daqueles que não estão aqui, que estão viajando por causa do feriado. E nós fizemos esse compromisso formal de adorarmos juntos o Senhor. É porque é mandamento do Senhor. Fizemos o compromisso de estarmos juntos nas assembleias, de participarmos das assembleias, de elegermos líderes no meio do povo, em assembleia. Aqui eu abro até um parêntese. Muitas vezes nós nem temos condições, apesar de ter feito compromisso, às vezes a gente não conhece nossos irmãos, nem tem condições de votar como deveríamos. Isso nos chama a atenção. Caminharmos mais uns com os outros, nos dedicarmos uns aos outros, mas para que até mesmo na assembleia nosso voto seja consciente do que a gente está fazendo, de quem é a pessoa, das características que a Bíblia evoca para que nós observemos. Nós fizemos compromisso, irmãos, de usar nossos dons e talentos que Deus nos dá como cristãos para servir o povo de Deus. Paulo, quando ele escreve aos Efésios no capítulo 4, ele diz que Deus distribuiu dons entre nós e nossos dons devem ser usados para a edificação do corpo. Ele chega a usar o termo que há muitos meninos, nós ficamos como meninos, meninos na fé, imaturos, por não vivermos a vida comunitária, não honrarmos o compromisso uns com os outros, inclusive de usarmos nossos dons uns com os outros para que sejamos amadurecidos. Muitas vezes deixamos de amadurecer na fé porque não vivemos o compromisso cristão como deveríamos. Mas a Bíblia também nos mostra, ou melhor, esse amor deve nos levar a compromissos informais, irmãos. Compromissos informais. Ah, vou fazer o compromisso de fazer uma ligação para o irmão que não tem vindo à igreja. Certa vez o pastor até disse isso. Às vezes a gente observa que o irmão não está vindo, mas não faz nada. Que amor é esse? Nós não evidenciamos nosso amor na prática, fazendo uma simples ligação para saber como está o irmão, o que aconteceu com o irmão. Se nós amamos, nós vamos ter esse compromisso de ir atrás do outro. Nós vamos querer visitar, abrir nossa casa para visitar, para receber irmãos, estar com irmãos. Porque nós dizemos que amamos, isso deve ser evidenciado na prática. Compromisso informal. Quem você recebeu na sua casa esse ano, aqui da igreja? Quem você convidou? Ah, mas eu sou tímido. Deixa o amor suplantar a timidez. Deixa o amor transbordar. Vai tímido mesmo. Senta lá com a pessoa na sua sala, fica todo vermelho. Mas ame essa pessoa. Sinta vergonha, trema as pernas. Fique suado de nervosismo. Mas que o amor suplante essas coisas, irmãos. Que o amor suplante. É o amor, irmãos, que deve nos levar a esse compromisso de sentar e fazer uma refeição, orarmos com irmãos. Eu não disse para a pessoa que falaria isso, mas vou dizer. Mas essa semana, tia Graça sentou comigo aqui e orou comigo. Informalmente, chegou e sentou e orou comigo. Como foi bom para mim. Como aquilo me animou. Me encheu de vigor, um simples gesto de um compromisso. Por me amar, ela veio ao meu encontro e orou comigo. Simples assim. Ore por telefone, se não der para encontrar. Mas vocês percebem que esse compromisso deve nos levar até mesmo a esses compromissos informais, uma ajuda que seja, uma ajuda. Quem é que está precisando do nosso meio? O que nós podemos fazer? O que eu posso fazer individualmente? Nós precisamos agir. Certa vez eu ouvi uma história, irmãos, de um palestrante que foi chamado para uma palestra para palestrar numa conferência de mulheres nos Estados Unidos. E aí ele chegou para palestrar, e aí chegou o dia dele falar, ele estava sentado, e a mulher que estava liderando aquela conferência, ela estava fazendo o que a gente chama de liturgia, conduzindo a programação. E aí, num certo momento, ela falou, explicou, relatou sobre um missionário que estava necessitado no campo. E ele precisava de recurso financeiro, a necessidade dele era financeira. Ele precisava lá para fazer alguma coisa no projeto dele. E ela falou, ele precisa de tanto. Vamos orar para que Deus abençoe a vida dele, para que Deus ajude para que esses recursos sejam levantados. Ela convidou o povo a ficar de pé para orar, para que Deus levantasse o recurso para este missionário. E ela chamou o palestrante para orar. E aí o palestrante, ele disse, eu não vou orar. Todo mundo arregalou o olho. Falou, mas o que esse cara quer? O que ele está dizendo? O que ele está pensando? Por que ele está fazendo isso? Ele falou, eu não vou orar. Eu não vou orar. Eu vou agir. Ele pegou, tirou do bolso dele o que ele tinha de dinheiro e botou em cima do púlpito. E ele falou, é isso que nós devemos fazer. Algumas pessoas constrangidas se sentiram impelidas a ajudarem também, pegaram o dinheiro que tinham, botaram em cima do púlpito, no final das contas, cobriu o que o missionário precisava. E aí ele falou, agora vamos orar, agradecendo o Senhor por poder participarmos dessa obra. Esse é o verdadeiro amor, irmãos, é ação, é agir. Não que orar não seja agir, mas se há condições e a gente transfere para Deus o que a gente pode fazer, o que Ele nos deu condições de fazer, nós não estamos amando, precisamos agir uns com os outros, amar uns aos outros na prática, de fato e de verdade. O amor nos leva ao compromisso, irmãos. O amor nos ajuda a abrir mão do nosso conforto. Porque é mais confortável, né, pastor, não receber ninguém. Vai sujar a luz. Eu poderia estar descansando, eu poderia estar assistindo um filme e eu vou receber o fulano. É mais confortável não receber, é mais confortável ficar lá na sua casinha limpinha, bonitinha. Não gastar com a pessoa, porque gasta. É mais fácil, irmãos. Mas não é o que Deus quer. O amor nos move a abandonar o nosso conforto, a abrir mão de nós mesmos. E eu concluo, repetindo o que eu já disse, porque para mim esse é o ponto central. Sabe quando eu vou fazer isso? Sabe quando eu vou abrir mão do meu conforto, do meu dinheiro, da limpeza da minha casa, da vida mais fácil? Quando eu me lembrar, mais uma vez digo, que o Rei da Glória abriu mão do seu reino glorioso, por assim dizer, ou do seu trono, veio esse mundo, encarnou e morreu por mim. Ele se doou por mim. Como não vou eu me doar em coisas tão menores para com os meus irmãos? Olhem para esse amor, irmãos. Olhem para o mandamento de amarmos uns aos outros e assumamos um compromisso fundamentado, baseado em amor. Se não for o amor a fundamentar o nosso compromisso, a gente pode até assumir o compromisso inicialmente por uma empolgação, mas vai esfriar. Agora, se for o amor e nós meditarmos no amor de Deus e todos os dias lembrarmos do amor com que Ele nos amou, nós vamos assumir esse compromisso fundamentado nesse amor. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Vamos ficar de pé para orarmos?